Sim, eu tô ligado, Léo, Mateus 0. Zero, zero. Sim, Mateus 1 0 azul, 6 0 7 6. Charlie Bravo, Kilo clear, to line up and maintain runway as well. Roger, clear for line up and wait. Confirma pronto? Pronto, indo à terra. Charlie Bravo Kilo, airborne at 06, maintain heading until 2,000 feet, then turn right to Abu 1, departure and the left transition, and call now control 120 decimal 8. Roger, climb straight ahead to 2,000 feet, turning right to Abu 1 departure, and then 120 decimal 8 with tower control. Yeah, call now 120. Call now, Roger. Chamei a torre, Bahia, você para 2006, autorizado final do que seja o PMS, oxigênio e resgate estabilizado. Autorizado para 2000, procedimento para repassagem estabilizado, 9096. 2009 aguarde tudo isso, inclusive. Vai dar. 1869, solo 11, 11, livre direita, chama 219, solo. Espera aí, 219, 189. Tem curso de WhatsApp? 9189, até Mateus. Pode falar, registrado. Sente acreditado, 9189. 89, registrado. Fizeram 09, pista molhada, vento 180 graus, 8 nós, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 10, 2009. Pista molhada, vento 180 graus, 109, a gente já tinha 0. Pistão 9, 29, Pistão 0, pouso autorizado. Autorizado pouso, Pistão 0, San Maldessa 16, ajustado no 09. São 46, Zoe e Papo. Abateu contornando o grande combo você. Vai retornando para a estátua. Gente, 9189, desce para 2000 pés. O ajuste 9020 é atualizado. Afinal, ele é acesso e repassabilidade. Estamos para 2000 com 1020. Pode dar o set usado. É para o gol 9189. Autorizado do Rio, alterna do ITAP. Bem, eu tenho a de vida, pode estar do 246. Roma 645, reduza para 2309. Redução 230. Atingiu 120, passarelo 2230. Passarelo 2230, busca para nível de voo 060. 060, passarelo 2230. Gol 2146, desce para 3010. 3010, gol 2146. Tudo bem, 2-3-0, voo direto do Una. Direto do Una, 2-2-3-0. Solicitamos até a proa 135, até aproximadamente 5 milhas, para depois 5 milhas, 5 a 10 milhas antes de Duna, possível, levar informações? Sim, está autorizado. Passarei do 2230, desça para 4.000 pés do ajuste na 020. 4.000 na 0207. Controle, pode ser Deus, poderia voar Duna, Gol 2146? Gol 2146, autorizado, Duna. Duna, Gol 2146. Voo no 645, desça para nível de voo 050. Ó, semana 645, interrompei a 5000. 050. Gol 2146, início de redução para 2009. Reduziu 2009, gol 2146. Funcionou 6143, reduza para 2409. Gol 9189, chama a torre de frequência 1.8 do sinal 95. Gol 2146, deixa para 2.000 pés, autorizado, assinale a sua responsabilidade. Deixa para 2.000, fiz a responsabilidade de 3.090, gol 2146. Passarido 2230, deixa para 3.000 pés, com ajuste no 020. 3.000 pés, 1.020, passarido 2230. Volo 645, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 4.000. Chanel 6143, desça para nível de voo 050. 050, 6143. Estado, cheque seu esposo, título 0, uma olhada, vento 1940 graus, com 109, título 09, tudo autorizado. Os autorizados, está com a embaixada e travado, 9189. Pelo 2230, confirma por quantas milhas irá manter essa prova? 6 milhas, o 2230. 10 milhas, ciente, passarei do 2230. 145, curva esquerda, proa 210, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 210, esquerda, vai dar no último vetor. Descendo para 2.000 pés, o ajuste é no 020, após autorizado o Duna, já reportará estabilizado no procedimento 2230. Salem, mais um de campo, dá uma olhada aqui. Direita via Foxtrot 121 da sua mamada. Direita, Foxtrot 219, pega essa bomba. Quando tá hora, muito boa tarde, é ótimo. Um piloto do Link Chef, and eu want to we are full ready for the match. Roger, Portugal, 0, Tutu, maintain position. Autorizado, meta no 50 graus, 129, altíssimo 020. Mini pouso, pista é 190, altíssimo 020, gol 246. Voando Duna, o passarelo 2230. Roma 645 para interceptar o localizador, curve à esquerda, proa 145. Autorizada a sinal aliança sua e responsabilidade. Roma 145, sinal estreia para calentar. Autorizado, descida para 2.000 pés, ajuste no 020. 3.000, 4.000. 2.1, 4.000, somos 3.0, direita via Foxtrot 121, decimal 9. Direita Foxtrot 219, igual a 2.1, 4.000. Para 4.000, 4.000, ajuste no 0 a 9. 1.020, ajuste no telefone para o seu cruzamento, curva direita na prima 2.30, limitado pelo localizador. Ajuste 120, direita 230, limite 1. Informa que nessa prova tem condições de voar por 8 milhas. Tente, o Chanel 1.430. Percepção localizador, o passarinho do 2230. Passarinho do 2230, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, 2230. Voador, o passarinho do 2230. Passando 2230, centro do tráfego, pode usar o concampo, baixar travado, vertical, chuva leve, pista molhada, vento 160 graus, 129, altitude 1020, teto estimado em torno de 1.10. Seguinte, reportará avistando, baixado o 2230. Chanel 1943, autorizada para 2.00. 2.00, 1.95 seria ideal, Sareta. 1.95, centro, autorizado, reduz a velocidade para 2.009. Chanel 1943, deixa para 3.010. Sente. Esquerda 1.95, 2.009, com 3.00. 1.043. Valor de parte, muito boa tarde, é Mosca, 022. Airborne Class 1800, Bitcoin, Puga de Pacha. A parte do ar, 022, Rosa Conta, Código do Fraclés aqui, 70, Vale Puga de Pacha. Na parte da nossa lista, Vale Puga de Pacha, Mosca, 022. Estabilizou? Alô. Gente, compete sinal de frequência, na torre, frequência 118, decimal 95. Alô, Drácula. Passaria do 2230, visual capista, baixar travando. 1.0, autorizado, vento 1.60 graus, 1.09, altitude 1.020, pista molhada. Cliente, livre pouso, do passarinho do 2230. Torre Salvador, voo 645. 645, tráfego... Faça especial de um aterro da passageira em torno de 2 milhas cabeceiro 0, continue, aguarde pista livre. Na vertical, chuva leve, pista molhada, vento 1.60 graus, 089, altitude 1.020. Agora. Direita, Eco, chama solo 1219 e o 2230. 4-5, checa o trem, título 0, todo autorizado, 1-5-0 graus, 1-2-9, título 0-2-0. E depois, está no 0, vou lá, não tem mais. Olha, 1-4-3, reduz até a aproximação, chama a TV, frequência 1-1-8 do sinal 9-5. Torre 2-9, 1-4-3. Torre 2-9, 1-4-3. Torre 2-9, 1-4-3, sente do tráfego, pode usar o concampo. Para o pulso, 1-2 da sequência, tráfego percebe 371, sinal de uma milha. Está molhada, chuva leve na vertical. Altímetro 1-0-2-0, vento 1-4-0 graus, 8-9. Sente, está, sente do gol. Direita via taxi, é com 2-1 nesse malado. Direita é com 2-1 na rua. Isso vai lá. Sim, sabe, vira, sabe, vira, porta de ar, vira, tudo. Vira, faz, vira, é, pode ficar, vira, tudo, tá ligado. Cheque 3 de fundo, vento 1-6-0 graus, 1-0-9, altíssimo 0-2-0, pouso autorizado. Baixando para a volta, autorizado, pouso, 1-0, 0-4-0. Identificação, voo direto TAP, para interceptar a chegada para o Médio 1 e desça para o nível de voo 050. Ok, está presente o voo TAP, descendo ao 050, para registrar o Médio 1, voo 9. Sugar 0 Tutu, corre 60 e fica 1-6-85 e somos 1-6-75. Assistente 1-6-85, fica nego 1-6-45, that's what you go 0-2-2, obrigado, até a próxima. 201, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus com 16 nós. Altímetro 1020, 1020. Minha 201, decora os 4 eixos, eu controle agora, frequência número 0 desse 80. 201, contato na 10, e está exercendo o meu filho para nível de voo 360. 360, marcamos 196201. mandou pra passar no meu tango, só no idade, diga. Só passando no meu tango, seguir para o 045, o ajuste no 020. 045 no 020, meu tango. Tango Romeu Tango, se vista para 25006. 25006, Romeu Tango. Chuva leve, pista molhada. É, pra trás do Salvador, 9-6. operador, boa noite, Hélio 2718, canal 2310. Azul 2718, mantenha, espera. Azul 2719. Autorizado, fita molhada, 150 graus, 129,020. Jorginho, decola 00, chama o controle agora, 1-0, 1-0. Controle 2080, 2467, 1-8, pegava pra lá, garotinho. Salvador, boa noite, azul 2718. Azul 2718, boa noite, contato Ramalho, saída por Castilho para Minas de Rio 3.